rap já tá no ar, nós veio representar. Na zona norte aqui tá, é dupla consciência. O rap já tá no ar, nós veio representar. Na zona norte aqui tá, é dupla consciência. O rap já tá no ar, nós veio representar. Na zona norte aqui tá, é dupla consciência. O rap já tá no ar, nós veio representar. Na zona norte aqui tá. Diretamente do nordeste, quem vem chegando é o rap. O estilo sonoro que me instiga, que me enlouquece. Então aumenta o som aí pra estourar nos gravão, pra alegrar a periferia, deixa os boys de queixo no chão. Nós é favela, meu som não faz apologia, só mostra a realidade da nossa periferia e denuncia esse tal governo ladrão. Então quero mais que se foda, que estoure os batidão. O dia passa, aqui eu vejo mais um moleque que vai somando e vai crescendo, representando. Eu tô mostrando, se pá te alertando. Não fica aí parceiro sentado pensando, ó, vai andando, trampando, seguindo teu caminho, mas sempre lutando, pois Deus não tá te deixará sozinho. A minha trilha, na rima, na banca, firme e forte eu vou, vou, tô firmão. O rap já tá no ar, nós veio representar. Na zona norte aqui tá, é dupla consciência. O rap já tá no ar, nós veio representar. Na zona norte aqui tá, é dupla consciência. O rap já tá no ar, nós veio representar. Na zona norte aqui tá, é dupla consciência. O rap já tá no ar, nós veio representar. Na zona norte aqui tá. O rap é o som, vibração, a paixão. Dupla consciência no ar, com microfone na mão. Base no picape rolando, saindo improvisado. É o rap chegando, moral no estilo pesado. O meu som contagia de adulto a criança. Pobre, rico, preto, branco, então não se espanta. É o estilo sonoro que contagia e nós investe. Não é funk, axé, swing, aqui é o rap. Nossa função no mundão é chegar e aconselhar, mostrar para os moleques que no crime não vai prosperar. É nós que tá e veio pra somar, no estilo de rua e a batida gangsta. Vamos lá, povão, acorda pro mundão, vai pra rua, vai lutar, vai gritar revolução aí, parceiro. Solta o beat, fica atento, realidade através das palavras é o movimento. O rap já tá no ar, nós veio representar. Na zona norte aqui tá, é dupla consciência. O rap já tá no ar, nós veio representar. Na zona norte aqui tá, é dupla consciência. O rap já tá no ar, nós veio representar. Na zona norte aqui tá, é dupla consciência. O rap já tá no ar, nós veio representar. Na zona norte aqui tá.